aí, Joe? Nem mexe no CD player. O que me diz, o que me diz? De curtir o som de responsa, abrir a janela do seu quarto, respirar. Opa! Tô vivo. Obrigado, Deus, por mais um dia. Dizer bem alto, bom dia, favela. Mais um dia, só na responsa. Firmeza com os manos, sem treta. Caminhando lado a lado com a verdade. Afinal, você não precisa de arma, não precisa de droga pra viver. O esquema é ser você mesmo, sangue bom. Então, ouve aí, essa aqui é pra você.